732, complete a aproximação final, chame torre 18.6. 18.6 está interceptando o glide agora, está 373, obrigado. Com 605, tem informação de mais. Salvador, bom dia, 3732 Datam, uma milha do externo da Chadravada. 3732, bom dia, pouso autorizado, pista no zero, vento 150 graus, 1-1 nós. Livre pouso na 10, na 3732. Lima, está autorizado, voa Leda. Autorizado Leda, Lima. Toma 5 horas, mais uma nada. 31, gente, agora chama o centro Recife na frequência 12685, alternativa 125, decimal 4. 12685, então 2545, tá bom? Ocean 6225, Roger, mantém route point 1810. O motivo da volta, passarelo? Problema certo. Ok, gente, vou coordenar com o Coa, só um instante. Bom dia, 5221, na guarda cópia, número 3, 1022. Controle de Salvador, copo de foto, dia da palavra. 7 é a posição 3 mesmo do passo 3, pode retornar. Passou 227. Terra, Delta, Fox, Trot, 723. Aeronave 2000. Índia Delta, não copiei o destino, informe o destino, o equipamento e o pessoal da base. Destino Sierra Delta, Foxtrot, X-Ray, Casa Nova, POB-01. B-08, confirma o tipo de equipamento, é Sierra Delta, Foxtrot, o destino é Sierra Delta, Foxtrot. X-Ray, e POB único. É o B único, Serra Delta Fox Alto XC. Acione o código 0122. 0122. Lima, Lima Eco, após voo Israel, após Israel, voo Sagaz. É o Papa Romeu Lima, Lima, Lima, é isso? Lima, Lima, Lima. Após a El, voe Sagaz. Da El Sagaz, gente. Papão, informe em dia Delta Novembro se o senhor efetuou o plano de voo. Afirmo. Delta voe efetuado na sala El. Vai manter o meu pés até a localidade? Não, 2010, aqui na saída. Poderia confirmar só o tipo de equipamento? É o Papa 01. Esperando via Fox, solo no 21.9. Via Fox no 21.9, até daqui a pouco. Trezono desça para 2000 pés, óleo Xuno 022, autorizado final LS, após estabilizado. Para 2000 pés, ajuste ao 022, reportará o Ocean 63 do nosso. Índia Delta Novembro, informe o estimado para o pouso. 1413, copiado. E eu só não copiei o seu tipo de equipamento, o rádio não está muito bom. É um Papá 01, o Lacho, Papá 01. Papá 01, decolou de Serra, Serra Maquia? Serra 90, Maquia, Costa do Suqueiro. Copiado. 923-62 autorizado, senhor Tag. Autorizado, senhor Tag. 3304 da TAM, copia. Abrilha 380, Pesoloso 97, pista 90, prima direita, saída Arboelefa, controle 120-8, transponde 553, TAM 3304. Padrão 02, prossiga. Portão 4, chame pronto. Tenta. 3663, só um instante. Já estou ciente, 1022. É o número 4. Até 40 milhas, vai voar Salvador e após vai voar Sagaz. Salvador Dispatch Control, morning, Ocean S6225. Ocean S6225, radar contact, climb to flight 320, Momo Depart. Climb flight level 320, Momo Depart, Ocean S6225. Salvador Galeão, nível 360, Pesolo 10, pista 10, curva direita, saída da El, lenta bridge, controle 120-8, transponder 5552, voo 605. Salve, transponder, por favor. 5552. Ok, autorizado Galeão, 2360, Pesolo 10, decola da 10, da El, lenta bridge, 1208, 5552, está na posição 5, gol 1605. Lado aos 1200, controle transfere 120-8, bom voo. E com a informação Lima. 3259, aguarde a cópia, 1022. 1022, sua saída prevista? Arboelefa. Arboreira. Autorizado, chame o táxi, passareiro. Salvador, Vitória da Conquista, nível 200-200. Pistão 0, curva direita, saída Arboa, pode direto, controle 120-8, transponda 5557, no 5221. Remota 14, chame pronto, 5221. Solo gol 1923 para o TAC com 190 a bordo, 3:33, alterando o galhão. No 923, livre táxi em frente, pátio Índia Alfa, ponto de espera 1862, 1022, boa viagem. Pátio Índia Alfa, 1862, no ponto de espera, o gol 1923. 3732, após o gol, portão 612. Ocean é 6312, pronto para a cópia. Salvador Recife, nível 350, via Ucaruí 58, pista 90, curva esquina, Pucaracaju, controle 120-8, transponda 5551, o Ocean é 6312. 551, Ocean 6312, portão 10, chame só. Aguarda no 4. Sai 3663, pronto, copo. Salvador Guarulhos, nível 340, pésulo 10. Pistão 0, curva direita, saída da El, Leda, pós Leda Bridge, controle 120, décimo 8. Transponder 5536, pistão 3663. Direita posse, portão 2, chame pronto. Sequência 1251, alterna 1-3-3-2-5. 251-3325, confirma a secundária? Secundária 1-3-3-2-5. 3-2-5-9, pronto, cópia. Novo 923, bom dia, nem mantém pistão 1-0. Nem mantém 1-0, bom, 923. 6311, solo 03, liberando via Fox, solo 921-9. Libra via Fox, solo 921-9, hoje 63, 1-1. Mike Quebec, decolar 204, controle 120, décima 8, bom voo, até a volta. 20.8, grato, Mike Quebec. Olha aquele cordial bom dia, Papatango, Vitor Mike Quebec. Bom, Golf, Golf, Juliette. Prossiga. Bom dia, Juliette, no Pátio 3. Autorização de reboque, aeronave até o portão 01. 025, senhor. Ou melhor, 2500. Autorizado, 2500. Grato, senhor. 6311, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporta antes da Juliette, 6311. Solo Salvador, 1605, para puxa acionamento, portão 5. Aguarda só um instante no 1605. Aguardando. Confirme. Autorizado, chame táxi, 6312. Táxi até a saída do pátio 3. Até a saída do pátio 3. Controle de Salvador, bom dia. Gol 1923, decola, perfil da Dial. Gol 923, contato radar, e mantém ao nível 360, saída da Dial. Dial 360, gol 923. Companhia, estou ciente do acionamento, no mesmo assim, guarda para o push. Guardando. Zero 02, aguardo, 3663. Ok, apenas um momento. Bom dia, 3-3. Janeiro 6332, sonho de educação, chegada Mar, esse mantém 050. Ajuste o metrô no 022. Bono 022, estado do Cano Parado, em Roberto Janeiro 6332. Se possível, caminho da decisão em chegada Mar, em velocidade. Carlos, da restrição de velocidade. Atinge Mateus 2500, ouvido para Mike Quebec. Victor Mike Quebec, na escuta do controle. Quebec. Terra Papá, frequência da companhia. Dia Delta, novembro 045. Sub mantenha, escuta o controle. Salvador, 3304, está com 113 a bordo, antena com 24 horas de vídeo, pronto para sair. Para o Recife Center. 126.85, Sanebo 12545. Recife Center 12685, Sanebo 12545. Have a nice day, sir. 227, segue o tampo, espera 18.6, 1022, boa viagem. 727, obrigado. 6311, após o passarinho do Juliette, portão 3, agiliano. 2345. Agilizando Juliette, portão 3. Após a passagem do passarinho do portão 3, o Oxané 3 da nota. 6663, fazendo com a equipe de solo após o Oxané parquear no 3, está autorizado puxando 2, Oxané Taxi. Após a tomada do Oxané 3, no 605, coordena com a equipe de solo após o Oxané parquear no 3, autorizado puxando 5, chame táxi. Após o Oxané no 3, autorizado pushback, no 605, chama táxi. Salvador, Oxané 63112, para o táxi, 160 a bordo, autonomia de 3 horas e 23 minutos, alternando Natal. 63112 até a saída, até através do 62. Livre até o través do 62, 6392. Autorizado o início do reboque, vai reportar para o início do do reboque. Quem está autorizado a puxar a aeronave, mas para o início do reboque, aguarda. O Golf, Golf Juliette. Positivo, autorizado o pushback, calmará para início do reboque. Comandador 3859 para cópia. Autorizado Curitiba, nível 360, Pesolo 21, pistão 0, curva direita, saída Arpo, transição Elefa, controle 120.8, transponder 5555, TAM 3859. 360 Curitiba, autorizado, Pesolo 21, decola da 10, curva direita, Arbor Elefa, 208 ao controle, 5555, transponder 3859. Porto 9, time pronto, 3859. Chamará. 923, chama centro Recife, na frequência 1251, na alterna 13325. Recife 1251, alternando 13325, gol no 923, bom dia. Salvador, bom dia, até 3304, decolou Arbor Elefa. Tan 3304, contato radar, submantendo 380. Subida para o 380, 3304. Ciente, frequência livre. Sete ali, mantém pistão no zero. Índia Delta na venda. Eu tenho frequência livre para a coordenação 12345. Caso necessite de informação e alerta, irá chamar o Centro Recife na frequência 12685. Vai aguardar para o táxi devido à aeronave da na sua frente, confirmando pessoas a bordo. 184. Decola da pistola 0, o vento 120 graus 099, o ajuste 1022. Já do Duna, descendo para 2 mil pés, ajuste de altímetro 0, 22. Duna 022, direto Duna, descendo para 2 mil pés, ajuste 1632, obrigado. Afirmativo, irá informar estabilizado no procedimento. Ok, informarei, ajuste 1632. Direita, ponto de espera 18612, 1022, boa viagem. Alô, dessa noite, obrigado. Espera 18612. Segue o tempo, ponto de espera 18612. 6312, segue a aeronave da Gol. Ponto de espera 18612, 1022, boa viagem. Salvador, o 3259, puxa, estacionamento. Portão 5, autorizado, 3859, chantar. Portão 9, 3259, chantar. Informe a rotatória. Tá para a rotatória, Lima. Zono, meu cordial, um bom pouso, prazer falar, vamos trocar agora para 118612, capitão. Graças, capitão, 1186, meu cordial, um excelente domingo. Salvador, 732, 59. Prossiga. Está no 9. No 9. Posição 9 do pátio principal. Pistão no 7. Confirme, deseja pouso direto no pátio da bata? Pode ser, senhor. Gente, então direto para o pátio da bata. Reporte no través da torre. Através norte da torre. O tripa Papa Romeu Lima. Vai reportar no través norte, Lima. Torre Salvador, muito bom dia. O TAN 3663 no posto de Pernambuco. 3663, ali mantém pistão no 0. Ali mantém pistão no 0, TAN 3663. Tripa Papa Romeu Lima, mantém a proa da estrada do Coco. Reporte no través norte da, da torre. É, mantendo a estrada do Coco, ok? Vai manter a estrada do corpo, senhor, e reportar no outra vez nós. Gente, obrigado, Tripo Papá Romeu Lima. Agradeço, senhor. 3663, ali em decola pista no 0. Vento 130 graus 07 nós e ajuste 1022. 22, ali em decola da 1-0, tá 3663. Lima Kilo Zulu, confirma o nível que mantém? O nível que mantém? 1-1-0, ok, estou recebendo 1-1-5, o Lima Kilo Zulu. Da planeta foi Duna, descendo para 3 mil pés, Lima Kilo Zulu. Ajuste o altímetro no 0-2-2. Salvador, Gol, Golf, Golf, Juliette. Sim. Juliette, quanto para iniciar o reboque, até o ponto 01. Sim, até a saída do pátio 3, então, Golf, Golf, Juliette. Até a saída do 3, Juliette. Salvador, 9-9-7-2-9, tem informação mais. Salvador, 605, ponto espera da 10, pronto. No 605, mantém o ponto espera da 9. Mantém o ponto espera, 10. Chanel 63-32. Tente, completo final, chame 2-118-6. Interfere com a sua decolagem. Seu decolado aos 2-0, 3663, controle no 208. Ok, paciente do mesmo chão com 2208. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Torre, o Papa Romeu Lima no seu través norte. Visual com tráfego. Autorizado direto o pátio da bata, sem interferir com o eixo de aproximação da 1-0, vento 1-5-0 graus 09 nós e o ajuste 1022 reporta no solo controlado do pátio da bata, o Tripo Papá Romeu Lima. Vai reportar no solo controlado, Romeu Lima.